you're so cold. No one who you think is pure. Not much that you're living for. It is all so damn unsure. Nothing's solid, it'll come and go. No feeling and no heart and soul. No passion, just insanity. It feels all not right for me. There's something that they cannot see. But there's something that feels good to me. You're my majesty. You mean I- Boa noite, estamos na web rádio Metamorfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a bandas japonesas. E vamos iniciar com uma das mais conhecidas bandas de Hard and Heavy do Japão. Estou a falar-vos dos Loudness e do álbum Thunder in the East. Vamos ficar com o seu maior sucesso, a música Crazy Nights. Para vocês, Loudness, Crazy Nights. Come on! You. E nesta primeira sequência fazemos o desfile de algumas bandas japonesas dos anos 80. E após Loudness ficamos com os Bowow e ficamos com a música Hearts on Fire, seguido de uma banda que Gene Simmons tentou levar para os Estados Unidos, mas não obteve grande sucesso. Estou a falar-vos dos Ezo e ficamos com a música Wild Talk. E terminamos esta sequência com os Cooney, que nesta época contavam com o vocalista Jeff Scott Soto, e do álbum Looking for Action ficamos com a música Say Goodbye. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com bandas mais recentes, e vamos iniciar a sequência com os Bandmade, e do álbum New Beginning vamos ficar com a música Don't Apply the Break. Para vocês, Bandmade, Don't Apply the Break. Mira.

E nesta sequência de bandas mais recentes, após Bandmaid, ficamos com os Acid Black Cherry. E do álbum 2012, ficamos com a música Shangri-La. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter uma sequência com três bandas com vocais femininos. E vamos iniciar com Makeup. E do álbum Born to be Hard, vamos ficar com a música Black Eyes. Para vocês, Makeup, Black Eyes. We'll be right back. Estamos na Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Makeup ficamos com Show Ya. E do álbum Hard Way ficamos com a música Sakebi. E terminamos esta sequência de bandas com vozes femininas com Pink Sapphire e a música From Me to You, retirada do álbum From Me to You. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com o virtuoso Akira Kajiyama. E do álbum Into the Deep vamos ficar com a música Jewels. Para vocês, Akira Kajiyama, Jewels. To me, how long do you dream of mine. She comes and goes into the dark when the hour wake at night. Oh, it's impossible for me to know. Right or wrong, I've gotta have chose, got to chose. Oh, takes a lot of time to realize that in the end, there's so much more to lose. E após Akira Kajayama, ficamos com o virtuoso da guitarra Koichi Hayakawa e ficamos com a música Speed. E terminamos esta sequência com Takayoshi Homura e ficamos com a música Tell Me Why. E vamos agora para uma nova sequência e vamos acalmar um pouco o som. Vamos ter uma sequência de baladas e vamos iniciar com uma banda do século XXI, os Mr. Children. E do álbum Mr. Children 2001-2005, vamos ficar com a música Kimi ga Suki. Para vocês, Mr. Children, Kimi ga Suki. Stay. て夢の中姿を見せて、あなたのことだけ 君。 E nesta sequência de baladas, após Mr. Children, ficamos com Grand Prix. E do álbum Treasure Hunting, ficamos com a música Longest Night. Continuamos com uma banda de vocal feminino, Princess Princess, e ficamos com a música Julian. E terminamos esta sequência de baladas com Kelly Simmons, Blind Fate, e a música You're My Love. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter uma sequência com um hard rock mais melódico. E vamos iniciar com os Off Course, e do álbum Back Streets of Tokyo, vamos ficar com a música Love's on Fire. Para vocês, Off Course, Love's on Fire. Man. E nesta sequência de hard rock mais melódico, após Of Course, ficamos com os Grand Slam. E do álbum Rhythmic Noise, ficamos com a música Hello. Continuamos a sequência com Mary Hamada e a música Looking for Love. E terminamos com uma versão original dos Alcatraz, aqui interpretada por Megumi Hayakawa. Estou a falar-vos da música Sons and Lovers. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas japonesas que contam com três vocais norte-americanos. E vamos iniciar com Taku Matsumoto Group. E esta banda, conhecida por TMG, conta com Eric Martin como vocalista. E do álbum TMG One, vamos ficar com a música Red, White and Bullet Blues. Para vocês, Taku Matsumoto Group, Red, White and Bullet Blues. Come on, get it! Estamos na web rádio Metamorfose e este é o Riff Service. E após Tak Matsumoto Group, ficamos com Sons of Angels e a música Feel Me, música retirada do álbum Thrill of the Feel. E esta banda conta com Johnny Gioeli como vocalista. E terminamos esta sequência com o Zer Pavilion e a música Searching All Over, música retirada do álbum Sarth Koth. E o Zer Pavilion nesta época contavam com o vocalista Kelly Hansen. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com duas músicas ao vivo, duas baladas. E vamos iniciar com os 44 Magnum. E do álbum Live Act, vamos ficar com a música Love Desire. Para vocês, 44 Magnum, Love Desire. Thank you. com uma das mais famosas bandas do Japão que terminamos o Riff Service de hoje. Terminamos com os X-Japan e iniciamos esta última sequência com 44 Magnum e a música Love Desire, e terminamos com X-Japan Endless Rain ao vivo em Hokkaido em 1995. E é com X-Japan que me despeço do Riff Service de hoje e deixo-vos a todos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! For a moment, taking on the... Well, you can still rock in America!